Comandador, boa noite, estacionário 6224, localizador. Estacionário 6224, seguinte condição de aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 6224. Azul 4209, decolou 114, chama o controle 19 decimal 8. 19 decimal 8, boa noite. Estacionário 6224, livre pouso, pistão no 0, vento no 2, 0 graus, 9 nós. Vento, livre pouso no 0, estacionário 6224. Azul 4209, decolado 01 no 0. Está passando 1.500 no momento. 4209, vigilância, vol 380, sai da Zael. Após 2.000 pés, autorizado da Zael. Após 2.000 pés, autorizado da Zael, o 4209 da Azul. Mandou da 3305, autorização para Recife, copia já. Autorizado Recife 330, via Operuisk 58, decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle, opera 119, decimal 8, aciona 5004, cotejo TAM 3305. Da 3305, autorizada Recife, nível 330, via Operuisk 58, da qual 10, com curva à esquerda na Puca Aru. Controle 198, transponte 5004, da 3305. Correto, quando produção e posicionamento no 07. Vem, chamada para posicionamento no 07, da 3305. O Sinair 6224, solo Zuno 7, livre à direita, livrar, mantenha a minha escuta, prosseguindo o táxi Alfa, reportando antes da Juliette. A Alfa vai reportando da Juliette, o Oceano é 6224. Torre Salvador, Rio 5. Rio 5, 972. Controle, o azul 4209, sossiga. Prossiga 4209. Seria possível a prova de bridge a partir do presente? Aguarde. 6224, taxi em frente via Índia até o 01. Via Índia até o 01, Oceaner 6224. Salvador, tá 3305107 para puxar o Sananel. A 209, pro de bridge, chame agora Recife, 1251, alterne 1-3325. Tá presente pro de bridge, vai chamar o controle 25-1-33-25, boa noite, Fred. Boa noite, vai chamar o Centro Recife. Vai chamar o Centro Recife, o Azul 420. Boa noite, 019, descendo Fantasma Fiat QNH 1013, Bounce Arrival. Bounce Arrival down 4000 QNH 1013. If you are enabled, please contact with fifth and last contact. Please do let's go. Copy. Saxo está 3305 com 65 a bordo, 3 horas e 20, Natal. 30 Taxi, via Juliette Alfa, me chame pronto no ponto de espera, são 3305, ajuste 1013. Thanks, ajuste via Juliette Alfa, chamada pronto, tá? 3305. Voador, voo 1074. 1074, muito boa noite, Guarulhos. Nós temos aprovado o nível 360, copia? Copia. Autorizado, 360, Guarulhos, via Operais que 50, decola 10, curva direita, saída da Euleda, pós Euleda, Bidev. Controle opera 19 decimal 8, aciona 5003, coteja. Ao controle, transponder 5003. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 06. Autorizado, a linha é decolar 10, vento no 20 graus, 9 nós, então 3305. Afirmativo, está autorizada a linha e decolar da pista 10, então 3305. 7 no meio, objet, desça para nível 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, quantidade boa aí, tá? Autorizado, projetado. 3305, decolou 30, controle 19, decima 8. 19-8, bom trabalho. Obrigada, bom voo. Controle de Salvador, boa noite, até 3305, decolou. Boa noite, então, 3305, suba o 330, sai da pulga, vigilância. 330. Autorização 320, Galinha. Confirme que esse motor, hein? Rio 5972 para autorização 320, Galinha. 5972, confirme estimado de calças fora. Estimado agora 0030 agora. Ok, ainda não recebemos o plano. Iremos entrar em contato com a ESA. É o Rio 5972, confirmando. Afirmativo, 320 para o Galinha. Aguarde cópia, Aracaju. Vai vendo, 3605, chame Recife, 12545, alternativa 12685 e solicite ao mesmo, Aracaju. 2545, 2685, boa noite, bom trabalho. Copia? Copia, Oceane 6224. Autorizado 190 para Aracaju, conforme a rota do plano, decola 190, curva esquerda, Fuca, transição Aru é a saída, controle opera 19, decima 8. Aciona 5011 no transponder cotejo. 190, Aracaju, está aberto, curva à esquerda, boca Caju, 198-501-6224. Copiei o sinal. Quando pronto, são em posicionamento, confirme apenas o gate. Tá no 1. Sim. Torre, gol 074, meia dúzia próxima. Autorizado no 074, chame táxi. Autorizado no ataque. Zero one nine, final runway 10. 019, complete approach and call tower, 18.6. 18.6, approach call 019, I'm on the runway. Go on. For the runway 10, approach call 019, establish on the lock runway 10. Post call 019, clear to land runway 10, wind 120 degrees 9 knots, just confirm your land clear please. Call you with a landing gear down and locked, clear to land runway 10, post call 019. Air Pascal 019 with the landing gear down and locked. Roger that. Rio 5972 na escuta da torre. Afirmativo. Ok, gente, verificamos no sistema, entramos em contato com a IS e com o PLN lá em Recife e nós não temos o plano, ok? Não temos o plano no sistema. Por gentileza, coordenem com o despachante da empresa para que esse plano seja retransmitido. Ok. Gol 10, 74, 9, 0 a bordo, Alfa. Autorizado via Juliette Alfa, me chame pronto no ponto espera Gol 1074. Juliette Alfa, chama pronto no ponto espera Gol. Portugal 019 on the ground at 40, first right. Continue your text via Alpha. Maintain this frequency and call me before Juliet. Alright, we'll take Alpha and we will call you on Juliet, Portugal 019. Rio 5972 está chamando a torre, confirme. Rio, estou recebendo muito baixo a sua transmissão e por vezes intercortado. Por gentileza, checa o equipamento. Salvador F7, boa noite. 57 no meia, boa noite, continua a aproximação, reporte externo. Portará, 7 no meia. O 5972 informa que já foi, já entrou em contato com a sala, o jovem entrou em contato, já tem o plano conforme a orientação, já, você já tem disponível agora. Ok, gente, ainda não, na verdade não chegou aqui pra gente. Eu vou entrar em contato novamente com a IS-5972 e assim que recebermos, iremos autorizar o seu plano. Obrigada, saída inicialmente é da El, né? Afirmativo, Faro Galeão, da El Lê, da Bidev. Obrigado. Externo, baixado, checado, 57 no meio. Web 57, 1 no meio, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 7 horas. Livre pouso 10, 57 no meio.